Sejam bem-vindos, essa é a Gólgota, sintam-se em casa aí. Agora com vocês o Bispo Christopher. Como o Denilson fala, presbrístero. Me diga uma coisa, será que tem outro cabo maior aqui? Eu vou derrubar o irmão pedestal. Vamos fazer esquema aqui. Fala ali. Não, você é desastrado, calma. Tá bom, Link, tá bom, tá bom. Não precisa cortar o cabo, não. Boa noite, boa noite. Oi. Traz um copo d'água pra mim, Link, já que você tá trabalhando bastante hoje. Faz gentileza. Presbrístero. Morna. Vamos orar? A gente está preocupado com o irmão da igreja que não apareceu ainda. Quero que você esteja orando pelo Fábio, ok? Ele estava para vir hoje, não veio ainda. Nós estamos morrendo de preocupação. Então, enquanto rolar o culto, enquanto você puder, interceda pela vida dele, que a gente não sabe o que aconteceu ainda, ok? Santo Deus, eu quero te louvar, Deus, por esse domingo maravilhoso, por mais um dia, Pai, que o Senhor nos concede vida. E vida em abundância, Deus, porque nós estamos na sua graça, Pai, porque nós temos a sua cruz, Pai, como alvo na nossa vida, Senhor. Quero lhe pedir que venha realmente, Deus, sabe, os seus anjos, Pai, o seu amor, Deus, sabe, venha proteger a vida do Fábio, Senhor, onde quer que ele esteja, Deus. Também que essa palavra de hoje, Deus, venha ser uma palavra que venha falar com essa igreja, com todos aqui, não apenas com um ou dois, mas que a sua palavra venha realmente exortar e ensinar, Deus. Trazer aqueles que estão perdidos ao seu caminho, Pai. Sabe, que a sua palavra venha falar com determinada forma com cada um, Deus. Mas que ela venha falar, Deus, acima de toda distração, todo barulho e ruído, Deus, que esse mundo faz sobre as nossas cabeças, todas as preocupações, que essa palavra venha para nos conduzir, Deus, sabe, pelo seu caminho, em nome de Jesus, Pai. Amém. Semana passada, o Pipe começou a deu uma introdução sobre Celebração da Disciplina, que é um livro do Richard Foster. E nós vamos começar a trabalhar algumas disciplinas por uns dois ou três meses, quem sabe, de agora em diante. Esse livro ele divide em três disciplinas, né? Disciplinas interiores, exteriores e disciplinas associadas. As interiores, a qual eu vou começar hoje falando, seria que é a meditação, ela também acompanha oração, jejum e estudo. Então essas são as disciplinas interiores. As exteriores, que serão faladas mais adiante, no caso, a simplicidade, a solitude, a submissão e serviço. E a terceira disciplina, as associadas, que é, no caso, a confissão, adoração, orientação e celebração. Então, de agora em diante, tente não faltar nos cursos para que você não perca uma dessas disciplinas. Quem sabe uma dessas que vai transformar a sua vida, quem sabe uma dessas que você precisa ouvir. Então, esteja sempre vindo. Saca, não perca a oportunidade de estar acompanhando isso, que será uma benção. Eu, por azar, peguei logo a primeira. Azar eu digo porque é algo que eu tenho tremendamente dificuldade em dizer, meditação, e principalmente fazer. Se eu vejo uma palavra meditação, oração, eu fujo. Não sei vocês, se vocês são oradores, como eu não sou. Infelizmente, eu sou essa pessoa que vê a palavra oração, meu Deus, cara, eu preciso orar. Aí eu fico esperando aquele momento ideal para orar, né? Eu fico pensando na Bíblia aberta, um café, a paisagem maravilhosa, cheia de verde. Aqui é o ambiente para se orar. E realmente não é isso que acontece comigo. Eu tenho fugido disso, tenho medo disso. Não consigo praticar meditação. Certa vez, no primeiro grupo de renovo, o Pipe ele nos obrigou a sentar em uma roda, numa grama, né? E acho que o Charlie lembra disso, a galera do primeiro grupo lembra. E ele pediu para que nós tirássemos um tempo de meditação sem falar nada, sem pensar em nada, se esvaziar mesmo por um tempo. Se esvaziar. Deu 5 minutos, eu tava mais ou menos já, né? Deu 10 minutos, eu tava já me coçando. 10 minutos, eu tava falando, pelo amor de Deus, cara, vamos fazer alguma coisa. Não aguento ficar sentado aqui, cara. Eu não sei se vocês concordo comigo, não, mas é complicado você pegar uma parte do seu dia e falar assim, agora vamos dar um uma refrigerada na alma, vamos meditar, vamos se esvaziar de todo o ruído, de todo o barulho que há lá fora e vamos pensar em Deus. Vamos tentar tirar um tempo com Deus, um tempo de qualidade. Já no discipulado nós comentamos, isso é meu grande karma, né? Se é que existe isso no cristianismo, eu tenho problema com oração. Né, Rodrigo? O Fábio também está aqui, o Douglas sabe, que sempre estão no discipulado. É, meu, quando eu vou falar de oração, eu falo, meu Deus, cara, Deus agindo na minha vida, está me incomodando de novo. E a gente crê que a meditação é algo que é exclusivamente a culturas orientais, né? Que só japonês tem que meditar. Brasileiro não, mas brasileiro é só samba, caipira e futebol. Meditar é com o japonês. E eu tinha esse conceito errado, de que meditação é exclusiva de determinados povos, mas não. A gente vê na Bíblia que os autores cristãos eles tinham esse costume, eles tinham esse hábito. Em Gênesis 24, 63, eu vou falar para vocês, depois vocês abrem em outra parte comigo. No meu sair a Isaac a meditar ao cair da tarde. Salmo 63, 6, fala assim, no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. E por mais e mais alguns versículos você encontra a palavra meditar. Então é algo que não é exclusivo de povos japoneses, olhos puxados, não. Oriente Médio também praticava isso e nós também temos a obrigatoriedade de fazer isso. É difícil no começo. É difícil. Eu ouvi falar nessa palavra em 2006, acho, no meu renovo, 2007. E até e havia esquecido dela e agora Deus me faz lembrar, inclusive numa pregação que eu tenho que... Que no caso eu deveria ser o exemplo disso. Deus vem e me trata dessa forma, fazendo com que eu me sinta um lixo. Né? E essas pessoas eram pessoas chegadas a Deus. Você vê Davi, que é um dos que escreveu o Salmo. O cara arrepiava Isaac, é um cara que deu oração tremenda. E por aí vai. São Paulo, vou falar São Paulo. Tem gente que não gosta de falar Santo Paulo, mas eu vou falar São Paulo. Porque era um cara que foi arrebatado. Porque orava pra caramba. E todo mundo adora Paulo, mas só a parte da teologia. Só a parte que compete criticar os outros, meter o pau nas outras igrejas. E aí adora isso. Mas a parte de ficar meditando é complicada. E tem uma frase bem legal que fala nesse livro, que é assim, Deus lhes falava não porque eles tiveram alguma capacidade especial, mas porque eles estavam dispostos a ouvir. Ah, tá rolando o data show. Obrigado, Léo. Obrigado. Foi você que ligou? Obrigado ao quadrado, irmão. Obrigado, você é uma bênção. Lindo. Então assim, eles não tinham habilidade especial nenhuma, cara. O que eles tinham é disposição de ouvir a Deus, disposição de parar. Porque vocês acham que esses caras, eles não tinham internet, eles não tinham carro. Mas, cara, eles também tinham muito problema, cara. Eles também tinham seus afazeres, eles também tinham seus ruídos internos, eles tinham os barulhos que atrapalhavam a vida deles. Com certeza eles também tinham várias tretas lá, quem sabe os caras estavam querendo pegar eles lá e matar eles, eu não sei. Mas eles tinham disposição de ouvir. Quero que vocês abram o Salmo 1, capítulo 1 comigo. Se alguém souber do Fábio, por favor, me avisa que eu vou ficar muito grato. Ok? Salmo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a doutrina dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então, a palavra meditar não é, mais uma vez, exclusiva de japoneses. Ela tem que ser praticada por mim e por você. Eu acredito que cada vez mais a igreja tem perdido isso. Porque no discipulado a gente não ouve falar a palavra meditar. No irmão da igreja a gente também não ouve falar a palavra meditar. Não sei, alguém aqui tem tempo de meditação? Eu queria que todo mundo levantasse a mão, mas eu não vou levantar a minha. Alguém tira esse tempo de se esvaziar? Glória a Deus, Dani, olha que benção, cara. Tem uns oradores aqui tremendos ainda. mas a grande maioria não tem. Deus abençoe, que benção isso. Porque, infelizmente, a grande maioria da gente se esquece. Se esquece que a meditação é uma ferramenta que Deus nos dá para justamente se aproximar dele, para quem sabe entender ele, para poder ouvir a vontade dele na nossa vida. E é justamente isso, os barulhos, a procura pelo dinheiro, a vontade de pagar as contas que são tremendas, principalmente para mim mesmo. São Paulo, a galera de São Paulo me liga 10 vezes por dia. Mastercard está no meu pé, bonito. E, sabe, a preocupação que a gente tem com esse tipo de coisa rouba aquilo que é mais sagrado, que é a nossa comunhão com Deus. Eu não sei se é o diabo que faz isso, né? Essa barulheira toda, esses ruídos, a nossa preocupação. Mas se é ele que tem feito isso, ele tem conseguido, com excelência, afastar o povo da voz de Deus. É muito fácil colocar a culpa no capeta, né? Não vou orar porque eu estou morrendo de pressa, o trânsito está cabreiro, tenho que pagar minhas contas, estou ouvindo minha esposa grilhar do meu lado, não aguento mais. E, cara, você tem que parar. Independente daquilo que é a tua correria, aquilo que você tem feito, você tem que parar. Porque é esse que te sustenta. Eu não sei, eu tenho medo de ser um preconceito meu, sabe, com relação a meditar, assim. Porque a nossa cultura, ela já não tende a isso, né? Cultura, provavelmente seja esse o grande impasse da cultura oriental com o cristianismo. A gente não medita, e os caras têm uma cultura baseada em meditação. Eu acho interessante a diferença que tem essa meditação da vida cristã com a meditação oriental. A meditação oriental, ela tenta esvaziar-se a mente de tudo. De tudo. E ao contrário, a meditação cristã é a tentativa de esvaziar-se a fim de enchê-la. Então é uma coisa diferente. Então às vezes o meu preconceito pode até servir, né, para isso. Porque se esvaziar não adianta de nada se você não encher de nada. De algo concreto, algo que faz diferença na sua vida. E eu realmente tenho pecado nisso. A meditação, ela é algo tão simples, que não necessita de mágica, ela não necessita de uma elaboração complexa, nem de técnica alguma, para que eu e você possamos praticar ela em nossas vidas. Ela não precisa daquela cachoeirinha fazendo barulho de água, ela não precisa daquele CD com som de passarinho que uma galera usa, ela não precisa de cristais em volta de você, para suas energias, sei lá por que serve aquela coisa lá. Eu acho bonito, mas acho que não funciona para nada. Ela não precisa disso. O que você precisa é começar a fazer ela. O que você precisa é se aquietar, independente do local onde você se encontra. Tem uma frase bem legal desse livro que é: a melhor preparação geral para meditação bem-sucedida é uma convicção pessoal de sua importância e uma firme determinação de perseverar na sua prática. O que você precisa saber que ela é importante na tua vida. É isso que você precisa saber, ter a convicção de que isso é algo necessário na sua vida. Como qualquer trabalho, como qualquer ministério, como qualquer dom, como qualquer banda, vou falar na nossa linguagem, ela passa por uma fase complicada que é o começo. Você direcionar a banda, você compor a música, que tipo que você quer, o que a gente vai falar, né? Achar os integrantes. Mas depois que você tem a banda formada, vai embora, o negócio funciona. A meditação é mais ou menos isso também. No começo se torna terrível, cara. Terrível. Hoje eu comecei a tentar ter meu tempo de meditação, já foi um desastre já. Pensei, hoje é o dia, hoje eu vou começar. Aliás, eu pensei assim, não, se eu vou pregar domingo, há duas semanas atrás, eu pensei, meu, de agora em diante, eu vou assumir a postura de orador. Não quero saber, vou acordar 7 horas da manhã todo dia, eu vou orar todo dia e vou mudar minha vida. Pô, vou ter que falar de meditação e oração, é óbvio que eu tenho que ter um pingo de exemplo. Não consegui nenhum dia. É verdade, não consegui nenhum dia. Eu vou ser hipócrita falar para vocês que eu consegui. Então, de certa forma, é fácil falar em meditação para mim, porque eu não vivo ela. Porque eu sei o que eu colho quando eu não medito. Eu sei o que eu colho quando eu não oro. Eu sei o que eu colho quando eu não leio a Bíblia. Eu sei de tudo isso. A meditação no começo vai ser bem difícil para você, mas depois que você cria hábito, depois que você embala, mano, é só bênção, cara. Você não vai querer parar mais. Você não vai querer deixar de ter o tempo com Deus, um tempo no silêncio com Deus, onde você pode ouvir a vontade dEle, a palavra dEle na sua vida. Porque às vezes a gente não lê a Bíblia, mas, cara, Deus se revela de uma forma tremenda às pessoas que oram. Como também se revela na natureza e se revela pela palavra. Thomas Merton, ele tem uma frase bem linda, que também consta nesse livro, que é a seguinte: a meditação não terá nenhum objetivo e nenhuma realidade a menos que esteja arraigada na vida. Por que isso? Porque homens e mulheres como Madre Teresa de Calcutá, São Francisco, Santo Agostinho, pode falar Santo Agostinho, Pinguim? Pode? Só no blog que não pode. No blog é pecado, aqui a gente fala Santo Agostinho. Esses caras, além de eles meditarem muito, eles tinham uma ação com a sociedade, eles tinham uma ação tremenda com o povo que arrodeava eles, cara. Sabe, que contagiava as pessoas. Eu não estou falando para você meditar e agora também só fazer isso. Porque quando a meditação é arraigada, a vida lá é uma transformação tremenda, meu. Há uma outra frase que fala assim: ainda que a pessoa se encontrasse em arrebatamento e soubesse de alguém necessitado de alimento, melhor faria alimentando essa pessoa do que permanecer em êxtase. Não adianta nada, nós saímos aqui com um povo que medita, mas um povo que não se compromete com os pobres, um povo que não se compromete com os órfãos. Não adianta de nada isso. Porque justamente isso, cara, através da meditação, eu tenho certeza que nesse tempo que você tirar, Deus vai falar com você, cara. E nesse tempo Deus vai abrir os seus olhos para que você trate melhor a sua esposa, para que você trate melhor o seu marido, para que você cuide melhor do seu filho, para que você trabalhe melhor na sua igreja. Porque é justamente isso que o tempo de meditação faz. Ele abre sua mente para que você venha manifestar a glória de Deus de alguma forma nessa terra. Cara, Deus fala muito, cara, comigo, cara, em oração. Quando eu oro, óbvio. Quando eu deixo de ser safado, crentezinho medíocre. O que fazemos com nossas vidas exteriormente, o bom cuidado que dispensamos aos outros, é tanto parte da meditação quanto aquilo que fazemos na quietude e volta para o interior. Em realidade, a meditação cristã, que não produz diferença na qualidade de vida do indivíduo, está em curto-circuito. O que é curto-circuito? Não é algo colocado em lugar errado? Não é algo... Fala para nós o que é o curto-circuito aí, Bruno. Oi? É curto-circuito isso? Isso eu não sabia. Eu sei que quando você coloca um fio no lugar errado, dá pau, mano. E é mais ou menos isso que acontece com o crente quando ele ora, mas ele não manifesta aquilo que Deus manda ele fazer. Às vezes a obra acontece na sua vida para que depois você faça algo na sociedade. E às vezes você está esperando que aconteça algo na sociedade através da sua vida, mas na sua vida você não permite que isso aconteça. Eu tenho certeza que através da meditação, cara, Deus vai falar muito contigo, mano. Para que depois você ministre na vida das pessoas. Há talvez, quem sabe, o medo, né? De meditar, de você tirar esse tempo com Deus para você ouvir o que Deus tem para te dizer. E, cara, tem, o que tem de gente que é transformado, cara, quando tira seus tempos com Deus, quando tira um tempo de qualidade com Deus. E tem gente que é safado, que sabe que se orar, Deus vai falar com ele, falando: Deus não é para mim agora, Deus vai mudar o que eu não quero mudar, Deus vai mudar toda a minha safadeza. E era mais ou menos isso que acontecia com Moisés, né? O povo dependia total de Moisés subir no Monte Sinai, ouvir o que Deus tinha para dizer, ele voltava e o povo ouvia. Por que o povo não ia direto para Deus? Às vezes nós temos o costume de chegar na igreja e esperar que o pastor fale aquilo que Deus quer dizer de uma forma mastigadinha, só vem, coloca na boca e engole. Se vai fazer alguma coisa, se vai mudar alguma coisa na sua vida, eu não sei, mas tem gente que espera isso. Ah, eu não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, porque o pastor lá é apologeta, daí eu vou lá e ele já me fala aqui que eu tenho que falar quando os testemunhos de Jeová vêm aqui na porta da minha casa, daí eu sei tudo já, eu venho aqui e falo. O cara não pega a Bíblia para ler. A palavra para orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Meditar não é para você fazer durante um tempo do teu dia, mas meditação ela tem que se tornar o modo da sua vida. A forma como você conduz a sua vida tem que ser meditação. Não há uma posição correta que você tenha que ter para começar isso. Talvez você queira chegar na tua casa e começar isso hoje. Você não precisa chegar lá e, como eu disse, ligar o CD com um passarinho cantando e água da cachoeira. O que você precisa fazer, cara, é estar em um local sem barulho. Isso vai te ajudar muito. Eu desconheço as pessoas que oram no meio de uma BR, do lado de um monte de carro. Eu desconheço que esse tempo venha a ser um tempo de qualidade na sua vida. É difícil. Eu tento ler em casa com a minha filha, quebrando tudo, crinando. Meu, é difícil, cara. Então é interessante que você tire um tempo para fazer isso. Interessante que você tenha o corpo relaxado para fazer isso. Você não precisa ficar em posição de lótus, né? Ficar com as pernas cruzadas, porque a circulação do sangue é horrível dessa forma, e acredito que você vai ficar profundamente dolorido depois dos 5, 10 minutos. Eu não aguento ficar com a perna cruzada em posição das quais os orientais utilizam muito. Eu não consigo. Mas procure uma posição confortável. Essa é a instrução que nós temos para isso. Sabe? Que você tenha relaxado. Desligue sua televisão, fique longe do celular, da sua esposa, ô glória, do seu filho. Para ninguém, amém? Alguém falou amém aí? Amém, amém? Aleluia, glória a Deus. Ó, os irmãos, tudo manifestando. Levando o tapa, levou o beliscão aí, Ângelo? Mas é bom que você esteja sozinho. É bom. É bom, para que comece bem. Fique longe do seu filhinho também. A Sarinha lá em casa, a gente chama ela de Saraiva. Você vê, ela ataca tudo, cara. Ela aprendeu a jogar as coisas, agora ela ataca tudo, quebra tudo. O teclado já está começando a ficar sem tecla. Ela arranca... Nossa, a menininha tá. É a Saraiva, velho. Não tem paciência com nada lá. E orar do lado dela é tremendo, né? Eu oro com ela quando ela está dormindo, né? Daí eu vou lá, boto a mãozinha, dou uma moradinha. Beleza, mas você está acordada, mano? Então, procure um tempo. Experimente fazer isso na sua vida. Há alguns métodos que o Richard Foster ele demonstra no livro, e eu queria compartilhar com vocês alguns deles. Ele fala que um dos primeiros passos é você usar a sua imaginação. Ele também fala uma frase bem legal, que é: assim como as crianças precisam aprender a pensar com lógica, os adultos necessitam redescobrir a realidade mágica da imaginação. É interessante isso, porque a gente pensa em imaginar alguma coisa, pensa nessa coisa de criança. Só criança faz isso. Só criança imagina as coisas. E, na verdade, nós temos que usar esse artifício que Deus nos deu, essa capacidade de imaginar algo e tentar adentrar na presença dele. Esse é um dos métodos que ele ensina. Sabe? Porque quando a criança pensa, não, criança fala assim, não, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar uma moto, uma R1, eu vou comprar um barco. Ele tem sonhos. E você usar a imaginação também faz uma... É um método legal, porque você pode se imaginar na presença de Deus e tentar esvaziar a sua cabeça daquilo que se preocupa, para aquilo que realmente há constância na sua vida. Tente visualizar as histórias do Evangelho. Tente entrar naquilo que Cristo fez por mim e por você. Tente entrar no espetáculo, né? Entre aspas, que foi a crucificação. Tente se adentrar naquele momento, em todo o sofrimento que ele teve, em toda a gratidão que nós devemos. Outras formas que ele fala, mais uma forma que pode nos ajudar a isso, dividido em três partes. Uma delas é orar pedindo que Deus fale através dos seus sonhos. Por que isso? Porque, cara, eu sou um cara assim que eu não sei discernir o que é bom, o que é mais ou menos, o que é ruim no meu sonho. Certa vez eu tive uma experiência com Deus muito estranha. Acho que eu estava na igreja já, uns 8 anos atrás, e eu tive um sonho, cara, onde a vila que eu morava assim estava devastada, meu. Devastada. E tudo que eu procurava, eu não encontrava. Tudo que eu queria ver, todos os meus amigos que eu procurava, eu não encontrava. E eu parecia tipo aquelas poeiras, aquelas bolas de Velho Oeste, tá ligado? Que sai rolando nos filmes, assim. Eu via muito daí, eu sozinho na minha vila. Cara, eu acordei suado, cara. Eu lembro que isso foi a única experiência que eu tive dessa forma com Deus. E eu acordei desesperado, cara. Falei, Deus, o que está acontecendo, cara? Aquele dia para mim foi terrível. Eu questionei Deus, o que está acontecendo? E sem orientação alguma, né? Se eu fosse na igreja que eu frequentava antes e falava assim, meu, eu tive um sonho, o pessoal já ia querer me exorcizar, já ia querer me amarrar lá, eu não sei o que eles iam fazer, mas lá eu não podia ir. E eu não tinha contato com ninguém na igreja, falei, cara, eu vou orar, eu vou pedir que Deus venha e fale comigo em outro sonho. Porque eu fiquei muito agoniado, eu suava frio, eu realmente não sabia o que estava acontecendo e eu precisava de uma interpretação daquilo. Na noite que eu fui dormir em seguida, eu falei para Deus interpretar para mim aquilo que eu estava desesperado. E num outro sonho, uma noite depois, Deus veio e falou comigo que o tempo estava pelo fim. E que daí, no caso, eu encontrei um amigo meu, a gente começou nesse sonho, começamos a procurar algumas pessoas estavam subindo, e eu e ele estávamos lá. Na época eu adorava fumar, um verde, ficava muito louco. Fumava maconha e comia fandangos. Era sinistro. E cara, fandangos que eu roubava, óbvio, que eu não tinha dinheiro pra nada, né? Eu roubava o fandangos e fumava maconha. E cara, como Deus me chamou naquele tempo, cara. Como Deus me chamou, cara, sabe? Naquele sonho. E uma das formas, o segundo passo que Richard Foster dá é para justamente isso, prestar atenção nos sonhos que nós temos. Preste atenção. Hoje o coitado Douglas teve um sonho terrível com o Samuelzinho e não largou o Samuel, né? Cadê? Tá tranquilo, não aconteceu nada, beleza? Pode ficar aí, tá na boa. E estava conversando com mais uma irmã também, que Deus parece que fala através dos sonhos. E quando a gente fala isso, pelo menos nessa igreja, nós somos traumatizados com esse negócio de visão, né? O cara já vem aqui, o cara que vem para cá, ele não quer saber de ouvir falar em línguas, não quer saber de gente profetizando, não quer saber de falar em prosperidade, porque já vem cheio dos traumas. Então, quando o cara vem aqui na igreja e fala de sonho, o cara, ai meu Deus, o pessoal falava lá de sonho, lá naquela igrejinha que eu ia, e lá era terrível essas interpretações, não tinha nada a ver, não era bíblico isso. E os sonhos, cara, eu acredito muito, cara, que Deus fala conosco, cara. Eu acredito mesmo. Sabe? Por isso ele dá essas três ferramentas. A primeira é ore pedindo para que Deus fale através dos sonhos. A segunda é registre os seus sonhos, preste atenção neles. Pega um caderninho e coloca lá dia 1 de janeiro de 2011, sonhei que estava casando com uma mina tal. Não, você nem precisa. Você é celibatário, você não vai casar, desista. Sabe? E registre isso. A terceira é ore pedindo interpretação. Eu não tive essa orientação aqui, mas na época eu acabei por fazer isso. Mas peça para que Deus te dê isso, cara. Porque às vezes Deus quer te falar alguma coisa e não fala. Mano, muitas vezes, a parte mais cabreira da minha vida com relação ao sonho foi essa. Mas muitas outras vezes eu sonhava com a minha esposa, sabe, parece que Deus falando assim, cara, honre mais ela. Sirva mais ela. Cuide mais da sua filha. Parece que Deus me chama, cara, através disso. Parece que Deus fala de uma forma, sabe, concreta comigo. E eu que sou um cara muito bunda mole, eu não consigo prestar atenção nisso, não dou valor para isso. Não sei se muitos de vocês dão, mas preste atenção nisso. Às vezes Deus está querendo falar contigo através disso e acaba sendo uma ferramenta na tua vida para abençoar a sua vida, a sua família, essa igreja. E às vezes a gente acaba deixando de lado. Então preste atenção nisso, em nome de Jesus. Também ele fala uma frase que é bem legal, que naturalmente tolice considerar todo sonho como profundamente significativo ou como revelação de Deus. Maior tolice ainda é considerar os sonhos como apenas caóticos e irracionais. Então nem tudo que provavelmente você sonhe pode ser algo que Deus quer falar para você. Nem tudo. Mas é tolice você crer que aquilo ali é algo irracional na sua vida, é uma tolice e você não tem que prestar atenção. Alguns aqui são muito verdinhos, né? E não vão querer saber disso. Quem sabe só os azulzinhos vão querer prestar atenção. Para quem é membro da igreja, sabe do que eu estou falando. Talvez o vermelhinho também não preste, só os azuis vão ter uma agendinha dos sonhos em casa. Mas seria bom que todos nós, que sonhássemos, quando nós sonhássemos, tivéssemos esse registro aí. Existem mais alguns exercícios para como se meditar. Um deles é você, ele ilustra de uma forma bem, bem interessante. Não adianta você querer subir o Monte Everest se antes subir nos montes menores. Não adianta você querer fazer o caminho do Itupava sem conseguir ir daqui lá na Rua 15, andando. Então não adianta você querer agora ficar o teu dia inteiro meditando que tu vai quebrar, mano. Não adianta você querer sair daqui agora e falar amanhã não vou trabalhar, não vou para a faculdade, não vou fazer almoço, eu vou só meditar. Tu vais quebrar. Ele fala o primeiro passo para isso, ele diz que nós primeiro temos que separar algum tempo, de 5 a 10 minutos por dia, para aprender a ficar quieto, para aprender a se silenciar, para se acalmar, se concentrar e esvaziar a sua cabeça por um tempo. O segundo passo que ele nos dá é depois aprender a concentrar-se. Tente se concentrar em algo na criação, como a natureza. Porque ao contrário do que algumas pessoas creem, Deus se manifesta através da natureza. Não que eu seja elfo, ou elfo que tem as orelhinhas, né? Não curto muito essa parada, não sou nenhum avatar também. Mas tentem, cara, tentem prestar atenção nisso, porque Deus se manifesta na natureza. Se manifesta em espírito e em palavra. Se você quiser ter uma planta do teu lado, glória a Deus, cara. Fica meditando naquilo ali e vendo como Deus faz aquilo perfeito. Mas tente meditar na natureza, tente meditar em volta daquilo que te cerca. Tente ver a glória de Deus ser manifestada nesse local. Então, primeiro passo, se concentre, se silencie. Depois de um tempo, quando você já fez isso, medite sobre a natureza e aquilo que te cerca. O terceiro passo que ele nos dá, depois de meditar na palavra, na natureza, é que você medite na palavra. Como isso? É o exemplo que eu já dei antes. Leia sobre a crucificação, leia sobre a Páscoa, leia sobre determinados assuntos que a Bíblia trata e nos traz, e tente participar daquele momento, como se você estivesse lá. Tente sentir o sofrimento de Cristo numa cruz. Tente enxergar Ele na sua imaginação, no seu pensamento, o quanto Ele sofreu por você, por mim, pelos seus filhos, pela sua família, o quanto Ele sofreu para que eu e você tivéssemos um dia vida eterna. Tente se adentrar naquilo ali. Dê valor em cada versículo que você puder, medite sobre aquilo ali. Terceiro passo, medite sobre a palavra. Não tente ser um mero espectador, mas tente ser um participante ativo daquilo que aconteceu nas Escrituras, por mim e por você. O quarto passo, a quarta forma de meditação, tem como objetivo levar o leitor a uma profunda comunhão interior com o Pai, na qual você olha para Ele e Ele olha para você. Vocês repararam que eu falei que a meditação cristã, ela tem como objetivo esvaziar-se e se encher após isso. O primeiro passo é se esvaziar. O segundo é meditar sobre a natureza. O terceiro é meditar na palavra. O quarto é meditar sobre o Pai e aquilo que Ele representa para você. Use a sua imaginação. No livro ele fala de uma história linda, assim, que é você tentar se imaginar mesmo numa estrada. Tentar você usar esse recurso que criança usa bastante. Tentar se imaginar numa estrada onde só você e Deus caminham juntos. Onde as folhas das árvores caem no seu rosto, onde você sente um vento, onde você sente cheiro de flor. Tente se imaginar ao lado de Deus, onde só você e Ele estão, e mais nada te aborrece. Não a sua esposa ou o seu marido, não a conta, o dízimo que você não deu, que você vacilou. Esquece de tudo aquilo e tenta ouvir só a Deus. Só a Deus. Só a Deus. O quinto passo que ele dá é justamente o contrário do quarto passo. Ele pede para que você medite sobre os acontecimentos do mundo. Um exemplo, a crise mundial, ou qualquer outro problema aí. Você vê como eu leio jornal, né? Informado, que é uma benção. Inclusive, ele cita no livro que você tem a Bíblia de uma mão e o jornal na outra, para você saber para o que você tem que orar. Sabe, eu já citei vez passada o pastor aí, o do bigode, o Silas Malafaia, teve gente que ficou brabo comigo, né? Que eu falei o exemplo dele, que ele sempre lê o jornal de manhã e faz o seu devocional em cima daquilo que ele sabe que está acontecendo no mundo, justamente para que eu e você tenhamos motivos de oração. Para que você tenha motivos para meditar. Não ficar se esvaziando, mas também para que nós possamos meditar naquilo que acontece com pessoas a qual nós não conhecemos, ou não queremos conhecer, ou não temos comunhão. Ele pede também no livro para que nós peçamos a Deus visão profética, para discernirmos o rumo dos acontecimentos do mundo, para discernirmos para onde nós temos que ir, qual a atitude tomar com relação a tudo isso, para principalmente saber como eu e você temos que ser sal e luz nessa terra. Porque como eu e você vamos ser sal e luz nessa terra se nós não sabemos o que acontece com ela? Como que eu e você vamos ser sal e luz na terra se nós não temos tempo de oração e meditação, a qual Deus se orgulha que nós tenhamos? Será bem difícil. Então, que vocês possam praticar esses 5 passos. Porque eu vou tentar. Provavelmente eu vou me frustrar nessa semana, na semana que vem. Provavelmente eu vá me frustrar na minha vida toda. O importante não é nós desanimarmos porque nós não temos uma cultura que medita. E é difícil nós termos um resultado na primeira tentativa, na primeira semana. Eu já falo isso me desculpando, porque eu sei que eu não vou conseguir. Já falo com sentimento de desculpa. Saca? Porque, infelizmente, existe algo que tem que ter no ser humano, que é chamado postura, que a gente às vezes fica enrolando, né? Não, sempre vai ter tempo de mudar. Sempre vai ter tempo de conduzir melhor essa questão. Como eu também imaginei que sempre ia ter tempo de ver meu pai com uma vida nova, de um jeito novo, e eu não tive tempo para isso. Da mesma forma que nós pensamos que às vezes dá tempo de salvar o nosso casamento e você deixa para depois, mas o tempo não lhe dá essa oportunidade. Meditação não é um ato simples, nem pode ser completada da forma que se completa a construção de uma cadeira. Você estará constantemente aprendendo e crescendo à medida que a pratica. Ela é um modo de vida. Saca? Provavelmente você vai chegar na tua casa hoje e vai querer tirar esse tempo, mudar de vez o tempo que você tem tido com Deus, que às vezes seja igual ao meu, nenhum. Eu dou glória a Deus, que era para você se posicionar e fazer isso na sua vida. E vou dizer também que isso, cara, não tem fim. Você nunca vai estar pronto. Você nunca vai ser um meditador com excelência. Você sempre vai poder ser melhor que isso. Não há alternativa para quem é um contemplador, para quem é um meditador em Deus. O que há é iniciativa. E é isso que eu preciso, e provavelmente algumas pessoas aqui também precisam. Você nunca vai estar pronto. Você nunca vai ser o cara assim que, meu, eu sou um cara exemplo, eu oro pra caramba, eu medito pra caramba. Provavelmente você nunca vai ser isso, cara. Não imagine que um dia há um término para isso, para esse propósito na tua vida com Deus. Mas há iniciativa. A iniciativa eu e você podemos tomar hoje, podemos tomar amanhã, a hora que nós quisermos. Nós podemos começar hoje e nós podemos não parar mais. Ou você pode ser uma pessoa como eu, que espera que Deus venha em carne e bota a mão na tua cara e fala: ore, meu filho, ore, ore. Eu não sei se é o tempo que eu tenho tido, né? Algumas pessoas aqui conhecem minha vida. Sabe o que aconteceu nesse um ano e meio que passou aí? Eu não sei se é essa deprê que está me dando, que eu estou tão na falta com Deus. Mas eu não sei se alguém aqui está pior ou melhor do que eu, isso não interessa. Mas que você tenha esse posicionamento em nome de Jesus e possa, de agora em diante, estar meditando. Não é coisa de japonês, mano. É coisa de quem quer Deus. É coisa de quem busca Deus. Meditar é para mim, é para você, é para todo mundo. Se esvazie, cara, em nome de Jesus, do mundo que você vive, dessa desgraça que é esse mundo, e se encha de Deus, cara. Aí a gente vai ter uma boa família, mano. Aí nós teremos boas condutas. Aí nós teremos, sabe, nós veremos o reino de Deus agir nessa terra. Porque se o povo que julga ser aquilo que é, que leva a salvação, imaginando que leva ela, não ora, quem é que vai levar, mano? Quem que vai ser digno de levar a cruz de Cristo aqui? Eu não sei. Eu sei que, cara, nós temos o dever de fazer isso. Quem vai fazer isso, eu não sei. Mas a palavra que eu tenho para vocês hoje é essa. A primeira disciplina desse livro que nós estamos tratando hoje é meditação. Que nós saiamos daqui hoje contempladores da glória de Deus, da graça de Deus. É isso que a palavra manda. Em nome de Jesus. Amém? Vamos levantar, vamos orar? Alguém sabe do Fábio? Viu uma galera correndo aí? Não? Então, a galera que está aqui hoje, que você, é o motivo para vocês estarem orando, é por ele, cara. Não sabemos o que aconteceu com ele, muita gente sabe da vida dele aqui, óbvio que ninguém vai ficar abrindo nada aqui sobre a vida dele, porém ele tem os problemas dele como nós temos os nossos, e eu gostaria muito de saber que a igreja vai estar intercedendo por ele. Amém? Deus eterno, Pai, te louvo por esse domingo mais uma vez, Deus, e agradeço, Pai, por essa palavra, Deus, que vem trazer à tona, Deus, sabe, que vem trazer aos nossos olhos, Pai, a necessidade de estar te buscando, se esvaziando do mundo e se enchendo de ti, Senhor. Que o Senhor nos conceda, Pai, constância, Deus, nesse processo, sabe, que realmente haja mudança de vida no nosso ser, Pai, naquilo que nós somos, Pai. Que nós não venhamos ser aquilo, Pai, sabe, que só meditamos, mas também que nós venhamos a ser aquilo que fazemos, Pai. Porque a sua meditação nos leva a isso, a mudança de caráter, Pai, a mudança da sociedade. A sua meditação nos levará, Deus, a encontrar realmente o Senhor, Deus, que é tudo acima de todas as coisas nessa terra. Obrigado, Pai, pelo privilégio de pregar essa palavra na sua igreja, Deus, e de trazer, Deus, e de lembrar a necessidade dessa disciplina que é maravilhosa. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe, gente. Fiquem à vontade aí, vamos tirar um tempo de comunhão. E orem pelo nosso irmão, amém?